Olá. Sei que, com certeza, hoje as lembranças irão surgir. Momentos, abraços e sorrisos que ninguém pode apagar. Ao relembrar a nossa história de amor, sentirá com certeza um pouco de saudade. Falo isso porque eu estou sentindo. O Dia dos Namorados nos traz uma sensação gostosa de poder e magia. Eu sei que ninguém vive só. E hoje, se você sentir a solidão do esquecimento, pense em alguém que te faz feliz. Se não tiver em quem pensar, recorra ao passado e viva novamente em forma de pensamento o gostoso sabor de tudo que foi bom. A amizade possui um grande sentido de querer bem. Tivemos um relacionamento sincero e aberto, e sei que nos restou, além da saudade, uma grande amizade. Em nossas vidas, tudo vai ser como desejarmos. Basta ouvirmos nossos corações. Feliz Dia dos Namorados para você!